bailar. Vejo pessoas, periferia, aglomeração. Vejo crianças na rua pedindo pão. Vejo a expressão no rosto da multidão. Não vejo, mas sinto os batimentos do coração. Eu vejo o idoso, o mendigo e o leproso deitados debaixo da ponte pedindo socorro. Crime perfeito, um, dois, checkmate. Vejo a burguesia sem saída pagando resgate. Vejo os monstros que o sistema criou. O descontrole emocional, o capitalismo e o computador. Vejo ódio, vingança e minha cabeça na lista. Aqui quem fala é o incendiário, mais preto e realista. Aniquilador, destruidor de quem prega o desamor. Não sou Che Guevara, mas o sonho não acabou. Mesmo assim no Planalto vejo a besta de terno e gravata. Nas ruas, cães de colete à prova de bala. Vejo alienação, conspiração e depressão. Homens teleguiados pelo comercial da televisão. Os efeitos da dialética global é muito séria. Não preciso ver Jornal Nacional pra tirar 10 da matéria. Vejo influência negativa se alastrar. O medo e o mal querendo nos dominar. O livro da vida indica a saída e tem propostas pra mim e pra você se libertar. Vejo, vejo, porque eu vejo, vejo. Suspeitos, interrogados, favelados, taxados, delinquentes, marginais. Vejo tudo isso e ainda tem mais. Policiais, militares, civis e federais. Justiceiros, racistas, intelectuais. Filhos de Judas, inimigos da paz. Meu povo, minha terra, vive a decadência. Trabalhadores calejados na batalha da sobrevivência. Pesquisa, pesquisa, ciência não acaba com a fome. Criança de 12 anos de matraca dá tiro nos homens. Vejo tudo isso, insisto no compromisso. Persisto, continuo, não sendo submisso. Vejo modernidade, acessórios pra maldade. Vejo insanidade, calamidade, falsidade. Vejo impunidade nos quatro cantos da cidade. Demagogia na publicidade. Vejo traficantes, assassinos masoquistas, políticos de extrema direita, nazistas. As cores da bandeira verde, amarelo, azul e branco, manchadas de sangue, famílias aos prantos. Vejo que nada mudou, são mais de 500 anos. Vejo prato vazio e extinção de seres humanos. Canto que é melhor pra mim e pros meus manos. Aqui o soldado do rap veste a camisa e eu tô chegando. Vejo, vejo, então, que eu vejo, vejo. Eu vejo, vejo, vejo, o que eu vejo, vejo, vejo, vejo, vejo, o que eu vejo, vejo, eu vejo, vejo, vejo, o que eu vejo, vejo.